Senhor Rosival Leite, representante da FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Na sua apresentação de hoje, o senhor trouxe todas as informações aí sobre como o agricultor rural tem que proceder para ter sua unidade habitacional rural. Quem está promovendo esse projeto? Esse projeto ele é promovido pela Cooperativa de Habitação da Agricultura Familiar, Coopera Habitar, ACAR, que é um órgão do Estado da Bahia, que vem se preocupando muito com a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares. Aqui, inclusive, nós temos o Neto, que é o gerente regional da ACAR, que tem promovido ações para mudar a vida do povo. Atualmente, inclusive, a gente, a partir da CA, estamos construindo essa cooperativa, 160 unidades habitacionais, uma grande parte dela em conquista, no assentamento, no Quilombo Buqueirão. Quem pode solicitar esse benefício? Todo agricultor familiar, quilombola, extrativista, silvícola, indígena, assentados de reforma agrária e assentados de crédito fundiário. São o público-alvo desse programa. E quando aprovada a solicitação, quanto o agricultor paga para obter o seu imóvel? Do recurso, 96% é subsidiado, ou seja, o governo federal coloca à disposição do agricultor familiar a partir do Ministério das Cidades e 4% é um recurso que é devolvido em 4 parcelas anuais, né, a partir da data da contratação. Ou seja, se o agricultor acessar 30 mil, ele vai ter que devolver em 4 anos, 4 parcelas anuais, de R$300, que daria R$1.200, 4% do empreendimento. Nós observamos que a quantidade aqui para Cândido Salles são 50 habitações agora, nesse novo projeto. Nós sabemos que não supre a demanda. Agora, nos fale aí, se houvesse, foi falado lá na reunião, que não há a participação da administração municipal. Se houvesse a participação da prefeitura, esse número seria maior? Lógico, primeiro que grupo do PNHR ele pode ter tamanho mínimo de 4 unidades e máximo de 50. Então sempre a gente busca chegar ao máximo. Mas tem município que a gente tem 20, 30 pessoas que no primeiro momento está mais organizado, que tem as questões documentais de propriedade do próprio agricultor que contam muito para finalizar uma proposta, né? Então, óbvio que se aqui a gente tivesse o gestor municipal imbuído em colocar uma contrapartida mínima que criasse a condição de avançar, não tenha dúvida nenhuma que a gente estaria avançando em muito mais grupos e criaria outras possibilidades. Ok, nós observamos que dessa reunião participa um ex-gestor, por duas vezes prefeito do município de Cândido Salles, que é Jaime Tassioli, que hoje, inclusive, participa do partido do governo aqui na Bahia. Ele fez algumas intervenções. O senhor acha que essas ideias dele, futuramente, caso seja gestor, seriam aplicadas? Ele influenciaria nessa condição no município? Eu não tenho dúvida. O Jamilton, que estava ali quanto um espectador, até normal, né? Eu tive a oportunidade de ouvir as intervenções colocadas pelo companheiro e percebi o nível de responsabilidade que ele tem com o homem do campo, o agricultor familiar, que fica à margem, muitas vezes, de acesso a essas políticas. Então, acho que o Jamilton ele trouxe algumas colocações pertinentes quanto a algumas políticas públicas que poderiam e podem ser implementadas no município de Cândido Salles para essas famílias. E não tenho dúvida nenhuma, se ele vinha a ser, de fato, um candidato a gestor público, a prefeito, e acredito que deveria ser, as colocações que ele fez, elas foram pertinentes, é de um grande gestor, é de pessoa que pensa, de fato, em melhorar a questão pública e, sobretudo, para a agricultura familiar, desenvolvimento ações de potenciais para mudar a vida do campo, seja na produção, na comercialização, na agroindustrialização. Então, eu fiquei muito otimista com as intervenções feitas pelo companheiro Jamilton. Nós tivemos aí uma reunião com o governador Rui Costa, também com o Valdenor Zé Raimundo, em Vitória da Conquista, onde foi apresentado Jaime Tassioli como futuro candidato a prefeito aqui pelo Partido dos Trabalhadores. O que, que o senhor acha dessa indicação? Eu fico feliz ter Jamilton, que conheci hoje, com as posições colocadas numa simples reunião. A gente já percebe que é um cidadão simples, humilde, um cidadão do povo que tem compromisso com a comunidade de Cândido Salles. Então, ter ele quanto o nome de Valdenor, ter ele quanto o nome de Zé Raimundo, ter ele quanto o nome do governador, não tenha dúvida que é o meu nome também. A gente vai ter que vir para aqui para ajudar a construir uma Cândido Salles diferente, para avançar nos diversos aspectos. E eu percebi que essa é a noção, essa é a visão que Jamilton tem para esse município. Eu quero, inclusive, parabenizá-lo e agradecer pelo papel importante que ele teve nessa atividade que a gente realizou aqui hoje. Rosival Leite, representante da FETRAF, hoje participando desse evento. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui para o nosso portal Cândido Salles, para as pessoas daqui do nosso município. uma mensagem de esperança, que certamente a gente precisa fazer muito. O governo do estado e o governo federal, e aqui a gente tem dois parceiros, que é o deputado Valdenor e o deputado Zé Raimundo, que têm trabalhado fortemente para avançar nas questões das políticas públicas e que são fortes parceiros da FETRAF, não só aqui em Conquista, porque para alguns pode ser que o deputado Valdenor e o deputado Zé só trabalhem em Conquista, muito pelo contrário, têm contribuído demais com a agricultura familiar nas principais leis que cria a possibilidade de nossos agricultores a ser atendido por as diversas políticas públicas de Estado. E aí eu não tenho dúvida nenhuma que essas intervenções têm mudado a vida das pessoas e vamos trabalhar forte para que elas continuem mudando ainda mais.